Mas pra quê? Pra quê tanto céu? Pra quê tanto mar? Pra quê? De que serve esta onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde inútil? Que servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é nada? De que servem as flores que nascem?